Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical. E, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que a gente já não tem oportunidade de ouvir mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, estamos aqui cumprindo essa missão. E esperando que o programa hoje seja do seu agrado, a gente se esforça para isso e contando com a sua participação, até para que o programa fique cada vez mais do seu gosto, pelo novo e-mail batepapomusical@yahoo.com.br. Pode mandar seu e-mail com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um e-mail, um arquivo anexo ao seu e-mail. Também teremos ainda hoje o nosso Grandes Encontros. E hoje eu tenho certeza que é um encontro memorável, que você há tempos não ouve essa dupla, essa música. Tenho certeza disso. E vamos abrir então a parte musical do nosso encontro de hoje com Ataúfo Alves, aquele homem que só andava de terno branco, né? Uma figura assim muito imponente e tal, assim, né? Ele gostava dessa coisa, só andava de terno branco, o charme dele, assim. Meus tempos de criança, que tempos bons, né? A gente cresce e aquela coisa toda vai embora, perde, a gente é criança, quer crescer logo, e quando a gente cresce, vê o quanto perdeu. A composição é do Ataúfo Alves. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Ah, aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor? Onde andará? Ai, eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Fazia jogo de botões sobre a calçada. eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Ouvimos, relembramos essa belíssima obra do Ataúfo Alves, na voz dele mesmo, Meus Tempos de Criança. Vamos ouvir agora, na voz da Fafá de Belém, um dos primeiros discos da Fafá, muito bom, uma fase muito boa da Fafá de Belém. Pode entrar, observem quanto é bonita essa letra, quanto é doce essa letra. A composição é do Walter Queiroz. Cachorro nunca morde, meu quintal tem sabuti. Tem um roseral crescendo lindo. Quem for louco ou for poeta, pode entrar, seja bem-vindo. Aqui passa o bonde da Lapinha. Passa a filha da rainha, passa um disco voador. Às vezes ele gira, para e pisca, como quem quase se arrisca a parar pra conversar. Mas não me sinto só, tenho um vizinho que é um bêbado velhinho que acredita no destino. Ele mora em cima do arvoredo. Ele tem muitos brinquedos. Ele sempre foi menino. Agora, se vocês me dão licença, eu vou ver um passarinho que me chama no quintal. Depois vou me deitar para sonhar e dançar com a cigana que eu perdi no carnaval. Cachorro nunca morde, meu quintal tem sapoti. Tem um roseral crescendo lindo. Quem for louco ou for poeta, pode entrar, seja bem-vindo. Aqui passa o bonde da Lapinha. Passa, filha da rainha, passa um disco voador. Às vezes ele gira, para e pisca, como quem quase se arrisca a parar pra conversar. Mas não me sinto só, tenho um vizinho que é um bêbado velhinho que acredita no destino. Ele mora em cima do arvoredo. Ele tem muitos brinquedos. Ele sempre foi menino. Ouvimos na bonita interpretação da Fafá de Belém. Pode entrar. A composição é do Walter Queiroz. Jorge Ben, naquela época, hoje Jorge Benjor, mas ainda na fase do Jorge Ben, é engraçado, né? Deixa eu se habituar a chamar Jorge Benjor. É, mais que nada, a composição é do Jorge Ben. Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Só vou dar com linda, com linda. Bora, dá com linda. Bora, bora, quando eu vou cá. Dindo, dindo, dindo. Só com linda, com linda, com linda. Não vá. Ouvimos com o Jorge Ben, do Jorge Ben, Mais Que Nada, bem aquela cara dos anos 60, né? Muito legal essa música, muito, muito. O Jorge Ben, aquela bossa toda que o Jorge Ben tinha e tem ainda, já muito, embora bastante afastado hoje, bastante sumido, mas tem uma bossa incrível, o Jorge Ben. Lembrando que o nosso e-mail mudou e agora é para a sua participação aqui comigo, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Sugestão para o especial do mês é batepapomusical@yahoo.com.br. batepapomusical@yahoo.com.br. Na sequência, agora vamos ouvir com MPB4 Brasil de A a Z. A composição é do Arlindo Cruz e Franco. Abre a cortina no braçado, tá mostrando a cara. Canta de novo, meu braço, tá mostrando a cara. Angola, Vendeira, Amazônia, Agreste, Açude, Arara. Bandeira, Boteco, Brizola, Branquinha, Brasília, Bandalha. Jacu, churrasco, caiu. Descamisada, doença de democracia. Elisa, Elisete, Flamengo, Funarte, Gonzaga, Carlinhos, Jacarim, Guanabara, no Brasil. mostrando a cara. História em que o hospital, harmonia, dez corpos, herança. Imposto, inflação, Iemanjá, Ipanema, Império, Iara. Jari, Jamelão, Juriti, Jabuti, Jabuticaba, Jangada. Bala, Lampião, Laranja, Lapa, Lula, Lombriga, Lambada. Pichote, poupança, bolada. Quilombo, quadrilha, guarupi, queixada, quiabo, guinanda. Rocinha, rabada, repique, ralé, raúde, rapadura. Sabe, sabia, sabai, sapute, saideira, secura. Torneira, tancada, upa, vagalume. Chachado, zabu, vai o mal que não para o Brasil. Bandeira, Amazônia, Agreste, Açu de Arara. Bandeira, Boteco, Brizola, Branquinha, Brasília, Bandalha. Chapinha, churrasco, caindo, café, carnaval, caristia. E de longa descamisada, doença de democracia. Feliz Elisete, Flamengo, Funarte, Gonzaga, Carincha, Cari, Guanabara, o Brasil. Tá mostrando a cara, meu Brasil. Tá mostrando a cara. História em fio, hospital, harmonia, habeas corpus, herança. Imposto, inflação, Iemanjá, Ipanema, Império, Iara. Jari, Jamelão, Juriti, Jabuti, Jabuticaba, Jangada. Lala, Lampião, Laranjal, Lapa, Lula, Lombriga, Lambada. Ministra, malandro, Niemeyer, novela. Horóis, Oxari, Doia, Pop e Odar, o Brasil. Tá mostrando a cara, meu Brasil. Tá mostrando a cara. Para, pa, pagode, piranha, pixinga, pichote, poupança, bolada. Quilombo, quadrilha, guarupi, queixada, quiabo, que manda. Rocinha, rabada, repique, ralé, raúde. Sapeza, via, sapai, sapute, saideira, secura. Torneira, cancada, uva, vagalume. Chachado, zabumba e o mal que não para o Brasil. Tá mostrando a cara, meu Brasil. Tá mostrando a cara, o Brasil. Tá mostrando a cara. Ouvimos com o MPB4 de Arlindo Cruz e Franco, Brasil de A a Z. Legal essa letra, né? Também ela faz um monte de alusões a muita coisa. Muito interessante essa letra também, Brasil de A a Z. Nos anos 60, época áurea da Jovem Guarda, tinha um cantor que era uma mulherada toda, né? Se alvoroçava quando ele aparecia em shows, televisão e tal. Márcio Greik. Ele vai cantar, da composição dele e de Cobel, Impossível Acreditar Que Perdi Você. Acreditar no que aconteceu é um sonho meu. Nada se acabou. Não é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver. Tudo em mim mudou.

anedota e de champanhota. Estou acontecendo no Café Society. Só diga enchente, junto nesse horário. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesca em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dorme, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas, Dolores, falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de black tie jantando com Bidu, eu peço um outro whisky, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Eu um dia vi você de chapéu gelouro e sobretudo. Esse é até no Negrão de Lima. Mas já vi você do Negrão de Lima, só tem mesmo é o Negrão. Sai dessa, formigão. Ouvimos a interpretação gostosa, bonita, do Ciro Monteiro e do Jorge Veiga para a composição do Miguel Gustavo, Café Society. É muito legal essa composição, muito legal essa música, muito legal a interpretação dos dois, né? Aquela malandragem realmente bem carioca, bem do malandro tradicional mesmo, né? Esse foi então o nosso Grandes Encontros desta semana. Lembrando mais uma vez que o nosso e-mail mudou. Agora o e-mail do programa, para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Sugestão para o especial do mês é batepapomusical@yahoo.com.br. batepapomusical@yahoo.com.br. Existem músicas, algumas músicas, e às vezes até mais de duas, três composições diferentes, que tem o mesmo nome. É engraçado, quantas vezes estou preparando o programa aqui, pesquisando compositores, e acho músicas bem assim, com o mesmo nome realmente, e quando a gente não tem ideia, principalmente de quem são os compositores, até atrapalha. Mas eu quero dizer assim, é muito interessante isso, essa coisa de músicas com o mesmo nome. Aqui nós vamos relembrar agora duas delas, dois grandes sucessos inclusive. Lamento. A primeira que nós vamos ouvir é o choro do Pixinguinha, na execução do próprio Pixinguinha. A segunda é com Catulo de Paula, de Djalma Ferreira e Luiz Antônio. Vamos ver então essas músicas homônimas. mas só você não vê na minha vida. Falta você. Ai, só você não vê na minha vida. Falta você. Nos meus olhos está faltando a luz do seu olhar. No meu peito está morando uma saudade em seu lugar. Ai, só você não vê na minha vida. Falta você. Escute o meu lamento sob a forma de canção. Lamento sim, é de coração. Lamento sim, é de coração. Ai, só você não vê na minha vida. Falta você. Ai, só você não vê na minha vida. Falta você. Nos meus olhos está faltando a luz do seu olhar. No meu peito está morando uma saudade em seu lugar. Ai, só você não vê na minha vida. Falta você. Escute o meu lamento sob a forma de canção. Lamento sim, é de coração. Lamento sim, é de coração. Lamento sim, é de coração. Ouvimos esse belo chorinho, conhecidíssimo, tradicional chorinho do Pixinguinha, na execução do Pixinguinha, Lamento. E ouvimos também Lamento de Djalma Ferreira e Luiz Antônio, na interpretação de Catulo de Paula. E o que eu quero chamar a atenção é isso, né? Que às vezes uma mesma coisa, um mesmo tema, dá inspiração diferentes a pessoas diferentes, a várias, dá margem a diversas interpretações. E quando eu falo interpretações, também interpretação não só a interpretação da música, né? Mas também a interpretação de um tema, né? Quando eu falo à noite, para mim, eu não te interpreto de um dia, você interpreta de outro. No dia 3, agora de agosto, nos deixou o maestro Severino Araújo, aos 95 anos. Eu acho sim, que é uma história muito bonita, pessoal, e da própria banda, da própria orquestra. Porque a gente já falou isso aqui também outras vezes, é difícil você manter um grupo por muito tempo. São pessoas de cabeças diferentes, são egos diferentes. E isso muitas vezes faz com que grandes grupos se desfaçam. Frequentemente isso acontece. A Tabajara já é uma orquestra de muitos anos, de décadas. E só à frente dela o Severino Araújo tinha 70 anos. Isso é uma história para não se esquecer. Isso é uma história para ser contada em salas de aula e para ser lembrada daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos, 100 anos. É a nossa memória, é a nossa história, é a nossa cultura, que tantas vezes esquecidas e perdidas por aí, como eu sempre falo aqui. Vamos fazer, então, nesse nosso encontro de hoje, uma pequena homenagem, né, ao Severino Araújo, por essa história lindíssima dele. Executando a composição dele Pensando em Você, com a Orquestra Tabajara. Mas vamos também ouvir antes um depoimento do Severino Araújo contando um pouquinho da história da Tabajara, inclusive do nome da Orquestra Tabajara. Essa foi a nossa homenagem, né, a esse maestro de história tão bonita, Severino Araújo, e a banda Tabajara, a Orquestra Tabajara, Pensando em Você, a composição do Severino Araújo. Vamos ouvir agora com o Djavan, do Djavan, Não Deu. Eu sonhei viver com você assim, tudo até o fim. E no frio te proteger e te ver dormir e ali ficar vivendo pra você. Melhor viver de Deus usar a mão, te puxar pra lugar seguro, sempre que precisar estar aqui pra te atender, te ouvir, te aconselhar, discutir, te livrar do escuro, você assim, dedicado a mim. De tudo me proteger, pra me ver feliz, a te agradar, contando histórias pra te ver sorrir, distrair, pensar no bem e ver a luz da vida se acender. O amor dos braços teus, mas não deu. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Djavan, do Djavan, Não Deu. Na sequência vamos ouvir Johnny Alf, grande Johnny Alf, grande nome da bossa nova, Céu e Mar. A composição é do Johnny Alf. Se o sol nascer, o céu você é só amor. Se a chuva cai, o vento vai, vai deixando amor. Amor demais que vem demais, é bom demais. Vem da canção que vem do mar, vem do sorriso, vem do olhar. Tudo que vem, vem pra viver só nosso amor. O sol que foi, deixou ficar. Vem da canção, canção do mar. Se a chuva cai, o mundo é só, só de nós dois. Nascer o céu, você é só o amor. Se a chuva cai, o vento vai deixando amor. Amor demais, que vem demais, é bom demais. Vem da canção que vem do mar, vem do sorriso, vem do olhar. Tudo que vem, vem pra viver só nosso amor. O sol que foi, deixou ficar. Da canção, canção do mar. Se a chuva cai, o mundo é só, só, só, só de nós dois. Ouvimos com o Johnny Alf, Céu e Mar, do Johnny Alf. Vamos ouvir agora Taiguara, mais um grande compositor e grande cantor. Carne e Osso, a composição é dele, Taiguara. Eu quero sim Eu quero coisas novas, mas o que eu procuro mesmo são mais vidas. Eu grito sim, mas grito meu lirismo, e o meu grito vai sanar minhas feridas. E a música e a mística aplicam sangue novo no meu ser, calam minha dor. E o lúcido, e o válido, e o sólido vão matar você que evita o seu amor. Por isso eu vou trazer você comigo, programar o amor em seus computadores. Vou mais além, eu morro mais consigo germinar a minha flor em seus rancores. Nem dúvidas, nem dívidas jamais vão destruir a minha flor dentro de você. Que cérebro, que máquina conseguem fazer mais que um grande amor dentro de você? Saiba quem agride a minha lira. Quanto mais ferida, mais diz o que sente. Ainda vou ouvir você dizer pra mim: eu amo sim, sou carne, sou osso, sou gente. Sou carne, sou osso, sou gente, sou gente. Saiba quem agride a minha lira. Quanto mais ferida, mais diz o que sente. Você dizer pra mim: eu amo sim, sou carne, sou osso, sou gente. Sou carne, sou osso, sou gente. Sou carne, sou osso, sou gente. Ouvimos com o Taiguara, do Taiguara, Carne e Osso. Linda música, né? Vamos agora ouvir Maísa, cantora da Fossa, A Noite de Nós Dois, de Otelo Zucolo e Fernando César. Deixa que a noite, meu bem, seja só de nós dois. Vamos amar esta noite e falemos depois. Tendo que tanto sentir, para que falar, se o princípio de tudo terá que estar no mistério da noite que iremos ter. Vamos, meu bem, não falar de ninguém, nem de nós. Vamos fingir que esta noite perdemos a voz. Virá pra noite de hoje o maior luar, e o melhor do que eu sou eu guardei pra dar a você nesta noite de estarmos a sós. Não falar de ninguém, nem de nós. Vamos fingir que esta noite perdemos a voz. Virá pra noite de hoje o maior luar, e o melhor do que eu sou eu guardei pra dar a você nesta noite de estarmos a sós. De Otelo, Colo e Fernando César, ouvimos com Maísa, A Noite de Nós Dois. Estamos chegando agora então ao finzinho desse nosso encontro dessa semana. E vamos fechar esse nosso papo de hoje com Chico Buarque, cantando dele Mil Perdões. Te perdoo por fazeres mil perguntas, que em vidas que andam juntas ninguém faz. Te perdoo por pedires perdão, por me amares demais. Te perdoo por ligares pra todos os lugares de onde eu vim. Te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim. Te perdoo quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante, me perder de ti. Te perdoo por quereres me ver aprendendo a mentir. Te perdoo por contares minhas horas nas minhas demoras por aí. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Te perdoo por fazeres mil perguntas, que em vidas que andam juntas ninguém faz. Te perdoo por pedires perdão, por me amares demais. Te perdoo por ligares pra todos os lugares de onde eu vim. Sim, te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim. Te perdoo quando quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante, me perder de ti. Te perdoo por quereres me ver, te mentir, te mentir. Te perdoo por contares minhas horas nas minhas demoras por aí. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença comigo até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora, convidá-los também a participar comigo com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, pelo e-mail batepapomusical@yahoo.com.br. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é. Bye, bye. Aham.